Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte, está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu vou ser o seu apresentador. Hoje aqui na bancada eu tenho à minha direita Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. Qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque vai para o empate do São Paulo fora de casa contra o atual campeão da Libertadores, o River Plate. Já logo ao lado do Giovanni eu tenho o Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. Qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para o Fluminense, que venceu o Criciúma e se classificou na Primeira Liga. Já do meu lado oposto aqui, eu tenho um novato aqui no Arquibancada Mackenzie, Fred Nunes. Boa noite, Fred. Qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. O meu destaque vai para a NBA, que teve ontem o último confronto entre Kobe Bryant e LeBron James. Vitória dos Cavs. Já à minha esquerda aqui, eu tenho o Matheus... Tem o Matheus, grande Matheus. Boa noite, Matheus. Qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Bom, o meu destaque fica por conta da partida entre São Paulo e Palmeiras no domingo. Clássico aí, choque rei. É, por falar em choque rei, pode subir o hino do São Paulo aí, Tony, por favor. Salve o tricolor paulista. É, o São Paulo que empatou contra o River Plate lá no Monumental de Núñez. Foi um resultado bom até pro São Paulo, se a gente for parar pra pensar na situação do tricolor paulista. Porém, foi um jogo que a gente viu que o São Paulo demonstrou uma certa vontade para ganhar o jogo e o River Plate não demonstrou um poder muito grande, mesmo jogando em casa, né, Giovanni? É, na minha opinião, o River Plate deixou a desejar em casa. O time até pressionou bem no começo, mandou uma bola na trave, só que numa infelicidade ali da zaga do River, o Ganso acabou acertando um chute, que além do drible, né, que ele fez, que a gente vai comentar aqui. E o São Paulo, acho que o torcedor gostou de ver que a zaga estava bem acertada, mas eu acho que o problema do São Paulo está nas laterais. Eles insistem em jogar a bola na área, o Mena e o Bruno, para mim, não tem qualificação para fazer esse tipo de jogada. O São Paulo conseguiu se impor mesmo fora de casa. Muitos acreditavam que seria a vitória fácil do River, só que não foi o que aconteceu. O River pressionou e conseguiu o empate graças a uma falha do Denis, uma falha monstruosa, que... custou 2 pontos São Paulo, mas o São Paulo conseguiu se impor fora de casa e conseguiu um ponto importante. É, eu acho que finalmente o São Paulo disputou uma partida de Libertadores, né? Com esse espírito que faltava na equipe, que era muito cobrado, a torcida sempre criticou a falta de vontade dos jogadores, mas ontem fez uma boa partida e conseguiu segurar um empate. É, acho que o São Paulo, a torcida tem que dar valor bastante ao resultado pela circunstância e o momento que passava, porque um ponto lá realmente não é tarefa fácil. E o São Paulo soube se impor, apesar das dificuldades no começo, a pressão, e levou o ponto para São Paulo, que é muito importante para o decorrer da Libertadores. É, já pegando esse gancho, vou perguntar para você, Marcos. O que você acha mais difícil? Ganhar do The Strongest na altitude ou tirar um ponto no Monumental de Núñez com o River Plate? Ganhar do The Strongest na altitude. Mais difícil. É, o São Paulo que, por mais que tenha feito o gol, foi um gol bonito até do Ganso, porém foi um lance... de sorte pro Ganso, ele finalizou, mas assim, o que deu pra perceber é que o São Paulo, ele, por mais que ele tenha feito o gol, ele não conseguiu administrar essa vantagem. Logo depois o River começou a fazer uma certa pressão, daí teve aquele lance crasso do Denis, o Denis espalmou pra, foi no Michel Bastos? Foi no Thiago Mendes. Thiago Mendes. E fez aquele gol que eu nunca tinha visto um gol daquele jeito, inclusive. Também não, ainda mais em Libertadores. Se você ver a partida ontem, o São Paulo dificilmente trocou 3 passes. Era bola na zaga, rifão pra frente, aí o River vinha, atacava, o São Paulo conseguia a bola de novo. Praticamente dominou, mas não conseguiu impor o futebol que a gente gostaria de ver. É, e o Denis, em entrevista no intervalo, ele não assumiu a culpa. Ele disse que socou a bola, fez a parte dele, mas falou que foi um acidente. Mas pra mim isso é uma falha clara, porque ele socou a bola todo errado, pra baixo. Socou a bola pro chão, isso aí não... Se ele quer sair, a bola, ele tava sozinho, podia segurar a bola, não tinha ninguém perto. E ele ainda quis socar ela pra baixo. Então a culpa foi completamente dele. Tipo, na súmula sai gol contra o Thiago Mendes, só que o Thiago Mendes não teve nada a ver. É, se você ver no replay também, acho que, se não me engano, o lateral Bruno, ele fazendo sinal com a mão pro goleiro agarrar, em vez de sair socando. Ou se socasse pra cima, pro lado, não no meio da área, né? Eu acho que nesse momento o jogador tem que assumir a culpa, porque claramente foi o erro dele, e ainda mais uma Libertadores pode custar uma classificação. Sentiu a pressão. É, o São Paulo que domingo, 11 da manhã, joga contra o Palmeiras no estádio Pacaembu. São Paulo vai ser mandante. Então, pode tocar o hino do Verdão, Doni, por favor. Quando surge ao viver de imponente... É, o Palmeiras que perdeu pro Nacional na quarta-feira na Libertadores. Foi um jogo polêmico. Enfim, agora o Palmeiras ele precisa de um novo técnico, muitos falam do Cuca, mas provavelmente o Cuca não vai ser o técnico no domingo, ou outro técnico, provavelmente vai ser o Valentim que vai ser o técnico interino no domingo. Pra vocês, tá mais pressão pro São Paulo ganhar esse jogo ou pro Palmeiras? Eu acho que a pressão vai totalmente pro Palmeiras, por ter perdido em casa, e o São Paulo que vem de um resultado bom, vai jogar com a torcida a favor, e acho que o São Paulo tem chance de vencer, mas a pressão vai toda pro Palmeiras, ainda mais sem técnico. É, eu concordo com o Giovanni, o Palmeiras ainda vem de uma demissão recente, não vai bem no Paulista, não foi bem na última rodada da Libertadores, mas os dois times reservas não vai ter muita pressão, mas é mais pro Palmeiras, sim. É, eu concordo também, eu acho que a pressão vai toda pro Palmeiras, porque o São Paulo teve um bom resultado, até dá pra falar isso ontem. E o Palmeiras teve uma semana bem mais conturbada que a do São Paulo, perdeu o treinador e tal. Então eu acho que a pressão vai pro Palmeiras também. É, embora o momento do São Paulo seja pior, no geral, na temporada, acho que a pressão vai pro Palmeiras pelos fatos decorrentes dessa semana, principalmente pela demissão do Marcelo Oliveira. É, e vale lembrar que o Palmeiras tem grandes dificuldades de jogar com o São Paulo quando o São Paulo é mandante. Quando o Palmeiras é mandante, teve as duas últimas goleadas, mas a gente vê que no retrospecto, o Palmeiras sofre pra ganhar do São Paulo, quando o São Paulo é mandante. É que no caso agora não é no Morumbi, né? No Pacaembu. E vamos ver se a torcida vai comparecer dessa vez. Normalmente jogo 11 da manhã tem... Tem público bom. Tem um público bom. Mas vendo os últimos jogos do São Paulo no Pacaembu, a expectativa não é de casa cheia, não. Talvez um pouco melhor pelo resultado e por ser um clássico, né? Também ligado ao fato do horário, mas não acredito em casa cheia, não. É, mas vai lembrar também que o São Paulo joga com o time reserva e vamos ver qual time que o Alberto Valentim vai escalar pro Palmeiras. É, o Palmeiras tem um jogo muito difícil quarta-feira contra o Nacional lá em Montevidéu. Então, vamos ver se ele vai pensar, a gente tem que ganhar de qualquer jeito... Ou vamos segurar, vamos deixar o elenco ganhar esse jogo da Libertadores aí, no mínimo conseguir um empate. É, tá mais do que claro que o objetivo do Palmeiras tá totalmente voltado pra Libertadores. E se o Palmeiras não tiver um técnico, eu tenho curiosidade de saber qual a formação que o Valentim vai usar. Porque aí você tem o Cuca que tá pra vir, ele usa o 4-5-1. O Marcelo Oliveira usava o 4-2-3-1, então praticamente não tem muita diferença de formação. E o Palmeiras... Tem que buscar um triunfo contra o São Paulo para tentar espantar a crise, né? Uma suposta crise. É, considerando os dois elencos reservas, considerando que o Palmeiras vai usar o reserva porque no meio da semana tem um confronto decisivo, o Palmeiras leva vantagem no elenco de São Paulo. O Palmeiras tem mais jogadores capacitados no banco e pode levar perigo. Ainda mais tipo, se os jogadores estivessem fazendo corpo mole com o Marcelo Oliveira, pode agora, com o Cuca chegando, querer mostrar serviço e isso pode ser um bom caminho pro Palmeiras conseguir a vitória. É, eu também aposto em vitória do Verdão, porque nem o time titular de São Paulo tem mostrado um bom futebol, um futebol vistoso, então reserva vai ser ainda pior. Então eu acho que o Palmeiras tem chance de vitória nesse final de semana. É, e embora o Palmeiras entre com titular ou não, é evidente que o foco seja na Libertadores e quarta-feira pro jogo ser fora de casa... É importante, não digamos que poupar no domingo para manter a prioridade na Libertadores. É, então, quem vocês acham que cairia bem no Palmeiras agora, que tá no mercado? Técnico? É. Acho que o Cuca mesmo. Ou talvez o Abel Braga. É, essas são as duas opções mais fortes, assim, no mercado, mas eu acho que entre esses dois, pelo último trabalho de cada um, eu fico com o Cuca também, que fez um bom trabalho no Atlético. É, o Cuca tem um passado bonito no Palmeiras, foi jogador em 93, se não me engano, e 92, e tem familiar, foi jogador, né, tem familiares palmeirenses também, acho que isso pode contar pra vinda do Palmeiras. Ah, mas, assim, na minha opinião, entre Cuca, Marcelo Oliveira, Abel Braga, eu acho que por mais que o Cuca ele tenha um certo nome, ganhou a Libertadores com o Galo, eu acho que não vai fazer muito diferente do que o Marcelo Oliveira fez. Uma coisa que eu penso é que os técnicos, principalmente os brasileiros, eles têm mania de não se renovarem muito, não estudarem muito, com exceção do Tite. Por exemplo, o Marcelo Oliveira sempre jogava no 4-2-3-1. E teve que mudar por pressão mais da torcida e da imprensa. Porque se não tivesse pressão, ele continuaria com esse esquema tático. Você falou que o Cuca ele sempre joga 4-5-1. Eu acho que o técnico ele tem que avaliar o que o elenco oferece e depois pensar numa formação tática. Na minha opinião, o cenário de técnicos agora tá mudando. Primeiro você viu o Leão desaparecendo, aí agora o Luxemburgo, que não treina mais um time de top de linha, não sei se tá treinando alguém. Ele tá na China. Na China, né? E agora você vê os técnicos do Ituano, que foi o Doriva, que foi campeão, o técnico da Ferroviária, que apareceu agora. Você tá vendo uma pequena mudança ainda, mas o problema são os times brasileiros que ainda insistem nos medalhões e não apostam em jovens promessas, principalmente no comando técnico. Então, o Luciano falou em relação aos estudos dos técnicos e tal. O Cuca, inclusive, ele cancelou um estudo que ele ia fazer agora na Europa, nesses próximos meses aí, para ver se vai acertar com o Palmeiras mesmo. Então, você vê que os técnicos brasileiros precisam se renovar um pouco, precisam estudar mais, porque o futebol vai mudando, os treinadores têm que mudar também, têm que se adaptar ao meio que ele trabalha. Se você for ver na mídia, assim, o único caso recente de técnico que foi estudar, foi para fora, realmente foi o Tite e o Dorival, né? E aí você dando um exemplo nacional, o Felipão na Copa de 2014, parecia que ele tentou ganhar como se estivesse em 2002. Você não vê diferença nenhuma, assim. Parece que foi mais pelo vestiário, pelo psicológico, do que por preparação tática, técnica. Você vê que não teve muita diferença. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra bancada agora. Vocês acham que se o Ricardo Gareca estivesse nesse elenco do Palmeiras, ele ia se sair melhor na Libertadores do que com o Marcelo Oliveira? Na minha opinião, o Gareca se daria bem, porque ele jogava com o time ofensivo, aquele time horroroso do Palmeiras em 2015. 2014. O time era muito ruim, ele conseguia jogar pra frente. Agora ele pode se dar bem, mas eu não sei se seria uma boa chamar o Gareca agora, ainda mais pelo passado dele. Eu não sei se ele vai querer aceitar essa proposta, porque ele tá na seleção do Peru. E tem outros técnicos aí, especulam o Jorge Sampaoli também. O problema é dinheiro pro São Paulo, né? O Palmeiras não tá com essa bola toda. Mas eu acho que... O próprio Cuca já é o impasse, a questão do salário, né? Por volta dos 500 mil. Nenhum clube brasileiro tem cacife tanto pra gastar com um técnico desse. Por mais que o Palmeiras tenha fechado no Azul nos últimos meses, ainda não é um clube que a gente fala assim, nossa, é um clube rico, pode gastar quando quiser. Você vê, hoje em dia, 500 mil é um salário que poucos jogadores recebem, imagina pra um técnico, né? Mas tem jogador que recebe isso aí e tá, por exemplo, o Keith Xavier, tá recebendo acho que 300 mil e não joga faz muito tempo. Muito tempo. O Lucas Barrios recebe, tudo bem que a Crefisa paga o salário dele, mas ele recebe um salário astronômico também e não joga. Então aí você vê, se você tirasse esses jogadores aí do plantel, você podia investir num técnico melhor. Pra falar em Lucas Barrios, a gente pensa em centroavante do Palmeiras, né? Vocês acham que nesse jogo de São Paulo o Cristaldo vai continuar a ser o titular ou vai entrar o Alexandre? Eu acho que podia testar o Alexandre aí, de uma certa forma, também poupar o Cristaldo pro meio de semana. E é uma boa usar o Alexandre no clássico, sim. Acho importante entrar o Alexandre também pelo fato do poupar o Cristaldo pro jogo de quarta-feira. E agora vamos pros palpites, né? Na minha opinião, esse jogo vai dar empate 1-1. E pra você, Giovanni? Palmeiras e São Paulo? Eu acho que empata também, só que 0-0. 2-0 Palmeiras. 1-1. Fico com 1-1 também. Então a gente ainda vai ter muito tempo pra falar desse pós-jogo aí do Palmeiras e de São Paulo. Agora, pode subir o hino do Santos, por favor. É, o Santos que joga contra o Água Santa amanhã. É, o Santos, ele ganhou do Corinthians, uma vitória boa até, por mais que o Corinthians estivesse pensando mais na Libertadores. A missão do Santos é ser campeão do Campeonato Paulista. É a única perspectiva a curto prazo. O Santos não está na Libertadores e o Campeonato Brasileiro vai começar. É, para vocês, vocês acham que o Santos é o favorito mesmo para ganhar esse campeonato? O Campeonato Paulista, com certeza. Mas eu acho que o Santos tem que focar na Copa do Brasil, que agora é a fase é mais longa para os times que não foram para Libertadores. E tem três jogos a mais, três fases, isso é bem desgastante, ainda mais se você tem viagem para, por exemplo, o Nordeste, para o Norte. E eu acho que o Santos tem que... sempre entra como favorito no Paulista, mas eu acho que ele tem que focar mais na Copa do Brasil. Eu acho que o início de Copa do Brasil não é um... Não tem, não, são times que podem trazer problema para o Santos, então ele não precisa de tanta importância nesse início. E como é o único time dos grandes paulistas que está focado 100% no Paulista, eu acredito sim que o Santos seja o favorito a conquistar o título. E se tratando de Paulista ainda, se você pegar os últimos anos, você sempre tem que colocar o Santos como favorito, porque nos últimos anos o Santos fez final e a maioria deles ganhou o título ainda. Mas eu acho que o que a torcida quer para esse ano, o maior foco, o que o Santos quer é o brasileiro, porque o Santos já não faz boa campanha. Há muito tempo no brasileiro o Santos não vai bem. O Santos, ano passado, fez uma campanha razoável, teve um período que estava no G4, mas fora o ano passado, o Santos tem feito péssimas campanhas no brasileiro, tem ficado em décimo, meio de tabela. Então a torcida pretende, esse ano, ver o Santos disputando o título, pelo menos. É exatamente o que o Frederico falou. Na questão do Paulista, não importa como o Santos está. Sempre vai entrar como favorito, independente do time. E até pelo fato dos três, os outros três estarem na Libertadores, né? Mas acho que vai muito do que ele falou também, a questão do restante do ano. Acho que a torcida não aguenta mais ganhar o Paulista e depois passar o ano liberando no Brasileiro na décima posição, de repente uma Copa do Brasil, enfim... Para você ouvinte que chegou agora, a gente está falando sobre o Santos. E vale lembrar que o Santos, o Lucas Lima não vai jogar, por causa de três cartões amarelos. Vai entrar o Rafael Longini. E só para contextualizar aqui, o Água Santa, por mais que a gente pense, nossa, Água Santa, pode ser jogo fácil. O Água Santa tem feito um trabalho muito bom nos últimos anos. Foi subindo de divisão e agora está na elite do Paulista. Eu acho que não vai ser um jogo fácil pro Santos, eu acho que vai ser um jogo cascudo. Qual a opinião de vocês? 2-1 pro Santos. O Água Santa vem fazendo boas apresentações, é um dos melhores times do interior, mas eu acho que o Santos leva vantagem também, 1-0. Eu acho que o Santos também leva vantagem, o Santos sempre demonstra um bom futebol no Pacaembu, apesar de estar sem o Lucas Lima, que vai fazer uma falta, porque ele é o dono do meio campo do time, mas eu acho que o Santos deve não ter muito trabalho, deve fazer uns 2-0 ali. Acredito na vitória do Santos também, principalmente pelo fato do Pacaembu, fator casa, embora o Água Santa venha fazendo uma boa campanha, inclusive da posição que está dando classificação para a próxima fase. Para mim o Santos ganha de 1-0. E Fred, o Santos contratou agora um novo atacante, né, o Max Rolon, nome inusitado, né? O que você sabe sobre ele e você acha que ele é uma boa opção para o ataque do Santos? Eu não conheço o futebol dele, nunca vi ele em campo, só que ele tem passagens, passou pelo Barcelona, passou pelas seleções de base da Argentina. Barcelona B, né? Barcelona B. A indicação que deram para ele é que ele é um jogador de boa movimentação, joga bem pelas pontas e tem muita dedicação à Argentina, aquela tradicional raça argentina. Então, eu acho que quando ele puder estrear vai ser uma boa e pode ser uma boa pro Santos. Eu acho que ele pode sim estrear muito bem pelas indicações, mas também pode ser um novo Patito, porque quando ele chegou no Santos era a mesma coisa. Ele chegou com o status de argentino que movimenta bem, igualzinho, e é o que é hoje. Patito, o Santos jogando pro lado sempre, pode acontecer de novo, mas pode sim ser uma surpresa boa. Eu acho que todos os jogadores argentinos, quando você olha de começo, assim, você tem que apostar neles, porque você vê de onde o Messi saiu, né? Ele tava todo, tinha muitos problemas e o Barcelona foi lá e apostou nele. Aí eu acho que qualquer jogador assim já gera uma expectativa grande. Ainda mais porque falaram que ele seria o novo Messi aí, que a gente comentou no programa de quarta-feira. Então eu, sinceramente, não vi o futebol dele ainda, mas tô curioso para saber o que ele vai apresentar. Assim, eu, na minha opinião, o Santos ele não precisava contratar um atacante novo. O setor ofensivo do Santos já é muito forte. É, por mais que o Ricardo Oliveira ele seja um pouco mais velho, a gente vê que ele ainda joga em alto nível. Gabigol também, Gabigol só tem 19 anos. Eu acho que foi uma contratação desnecessária, na minha opinião. Mas uma aposta, né? Eu não sei porque o Santos perdeu o Marquinhos Gabriel e o Giovânio, né, na última temporada, e talvez precise de peça de reposição, pelo menos. Não pra ser titular, mas pra chegar e ficar ali preparado. É, dá mais opções pro treinador, né, quando problemas de lesões, cartão amarelo e tal. E o, como você mesmo disse, o Ricardo Oliveira já tem 36 anos, então quando precisar dar um descanso pra ele, eu acho que ter opções no banco é sempre bom. É, compor elenco nunca é demais, né? Ainda mais, imagina, se você ficar dependendo só do Ricardo Oliveira e do Gabriel na temporada inteira. Se um se machuca ou tem suspensão, acho que é o momento dele entrar, do Max, né? Mas é isso, uma contratação nunca é demais. É, na minha opinião, o Santos ele tem um trabalho de base muito bom. Eu acho que a melhor opção para o Santos, até porque o Santos tem passado por uma dificuldade financeira, seria apostar em algum jogador da base. É, mas assim, a gente vai ter muito tempo para falar sobre o Santos. Nosso tempo é corrido, então a gente só vai falar mais um pouquinho. O Fred pode falar mais um pouco sobre o Peixe. Você falou da base, o Serginho veio da base e ele tá jogando de titular agora ao lado do Lucas Lima. O Dorival resolveu apostar nele. Mas a torcida tem meio que desconfiança com esse jogador, porque de vez em quando ele não demonstra muita vontade, um jogador meio sonolento. E daí chegou esse Max agora, dependendo de como ele render, o Santos pode voltar a jogar com 3 atacantes e só com o Lucas Lima armando, igual foi em boa parte da temporada passada, que o Santos foi muito bem. É, a gente ainda vai falar muito sobre o Santos, o desfecho do Rolon a gente ainda vai ver se ele vai jogar bem, se ele vai ser reposição. Então, agora vamos passar de assunto e pode subir o hino do Timão. É, o Corinthians que perdeu esse último jogo da Libertadores pro Cerro Porteño por 3-2. Foi um jogo polêmico, 2 expulsões, o juiz muito... Caseiro, né? Ah, não sei se é caseiro, mas ele tava perdido. O Corinthians agora, qual que são as perspectivas do Corinthians no Paulista? Vamos falar do Paulista porque a Libertadores ainda tá bem, tá em segundo lugar no grupo. É, na questão do Paulista ainda é o líder, né? Tem uma partida contra o Botafogo, que apesar de ser fora de casa, tem plenas condições de vencer. Mas acho que é manter o ritmo, né, da temporada. Talvez poupar quando precisar, acho que não é o caso desse jogo de domingo, porque quarta-feira joga em casa, mas acho que tem tudo pra manter o ritmo. Eu acho que provavelmente o Corinthians vai entrar com um time não reserva, mais misto pra jogar com o Botafogo, mas tem muita gordura pra queimar no Paulista, conseguiu ter um começo bom, é líder geral e o jogo que importa realmente é quarta-feira. Porque se não ganhar quarta-feira, começa a ficar complicada a situação da Libertadores. É, e essa gordura que o Corinthians fez no Paulista ajudou muito, né? Porque agora pode se dedicar bem mais à Libertadores do que ao Paulista. E sem se preocupar muito se perder algum ponto ou outro no Paulista, porque já abriu uma boa distância já na liderança. É, essa vantagem de ter um bom começo no campeonato, né? Aí você pode priorizar 2 competições, não fazer como outras equipes fazem, de deixar... o Paulista de lado, aí depois você tem dificuldades na classificação, mas eu acho que o Corinthians tá mostrando aí o que vem fazendo nos últimos anos, uma ótima gestão do técnico, a diretoria melhorando, e acho que o Corinthians, quando entra uma competição, sempre é favorito, então eu quero ver como vai se sair aí, eu aposto numa vitória do Corinthians também. E pra classificar no Campeonato Paulista não precisa de muito esforço, realmente. Não pode jogar com o time reserva, testar jogador da base, porque o nível do Paulista é o campeonato estadual mais disputado, mas não é um. Não tem muitos times assim pra complicar a vida dos grandes. É, e se você for ver na Libertadores também, o Corinthians não tá mal, o Corinthians tá bem colocado. Acho que essa derrota de quarta-feira o torcedor não esperava, né? Até pela forma como foi, mas eu acho que tá tudo tranquilo lá no Corinthians. Eu acho que não tem por que começar com crise ou alguma coisa do tipo por causa dessa derrota. Se eu não me engano, na Libertadores é o quarto ou quinto colocado no geral. Aí você vê, calhou de 2 derrotas na mesma semana e já começam a gerar as crises. Mas, de repente, 9 jogadores em campo também não tem como fazer milagre, né? E o Corinthians que tá fazendo o seu dever na Libertadores, ganhando com a Brissau lá fora... Foi um jogo difícil, é um time muito fraco comparado com o Corinthians. jogar no deserto, o Corinthians conseguiu ganhar de 1-0, ganhou do Santa Fé aqui em São Paulo. Então o Corinthians ele tá meio caminho andado para se classificar na Libertadores. E muita gente fala que Paulista é quase uma pré-temporada, né? Porque a gente não consegue ter parâmetros técnicos e táticos no Campeonato Paulista só quando tem clássicos ou fase de mata-mata, né? É, o Paulista ainda é um campeonato longo, por mais que tenha mudado o formato nos últimos anos, mas eu acho que ainda é um campeonato muito extenso e desgastante. E os times não têm tempo, como você falou, acaba virando uma pré-temporada, porque os times não têm qualificação para disputar o título com os grandes. Nos últimos 10 anos, você vê, só o Ituano conseguiu esse feito aí. E acho que me fugiu a memória agora. Acho que a Ponte Preta chegou numa final. Chegou contra o Palmeiras. Palmeiras. Mas eu acho que... acaba Guarani virando uma... com o Santos, se eu não Guarani me engano. Guarani também. Só que eles nunca... É difícil o time do interior ganhar um título, sabe? É isso que me chateia um pouco. Porque são muitos times, campeonato extenso. E os grandes sempre levam uma vantagem muito grande. Que pode até jogar com reserva, que acaba ganhando. E pelo parâmetro tático dos times grandes, vira mais que uma obrigação ganhar dos pequenos. É, e o fato do Paulistão começar tão cedo e ser tão longo e não dar tempo dos times se prepararem, os grandes, acaba sendo até chato alguns jogos do campeonato no começo, jogo feio, jogo amarrado, jogo lento. E daí isso acaba... afastando até o torcedor do estádio. E voltando ao Corinthians, tem a obrigação, né, de conquistar mais dos 6 pontos nos jogos em casa e pelo menos empatar com o Santa Fé se quiser se classificar, porque o grupo tem o Santa Fé e o Cerro que provavelmente vão ganhar os pontos contra o Cobressal, que é o time Santa Fé ganhou fora já. Sim. Santa Fé tá com 4 pontos, né? Tá, 4 pontos. Cerro 7, Corinthians 6. Só que o Santa Fé ainda joga de novo com o Cobressal agora, a próxima rodada em casa, e provavelmente vai ganhar de novo. Então o Corinthians tem que conseguir os 6 pontos em casa que ainda vai disputar, só que são 6 pontos... 3 pontos contra o Cerro são muito difíceis, realmente, ainda mais com os 2 jogadores expulsos e provavelmente o Elias, que não vai ter voltado. Ah, não sei. A minha opinião é que o Corinthians vai terminar em primeiro lugar nesse grupo da Libertadores aí. Eu acho que você não pode cravar que qualquer time brasileiro vai ser primeiro lugar, porque... com exceção do Galo, que é primeiro do grupo, todos os times estão passando dificuldades. O Grêmio, o Palmeiras está com 4 pontos, o Corinthians está com 6, mas tem o Santa Fé logo na cola deles. O São Paulo também está com uma campanha ruim, mas tem o terceiro jogo ainda para fazer. Mas por mais de tudo isso, eu acho que o Corinthians classifica, mas não sei se em primeiro. Ah, mas eu acho que o Corinthians... tinha tudo para ser o time que ia mais ter dificuldade nesses 2 campeonatos, perdeu muitas peças importantes, só que mesmo assim o Tite está conseguindo fazer um time que jogue, por mais que não seja aquele jogo vistoso, bonito, mas consegue ganhar, é um jogo eficiente. Você vê que o futebol está evoluindo, na partida contra o Cerro da quarta-feira, o primeiro tempo foi, talvez foi o melhor tempo do Corinthians no ano, tava indo tudo bem, tudo certo, teve chance para ampliar o placar. Você vê que o time tá melhorando, embora não tenha as peças do ano passado, mas tá melhorando. Em relação a Libertadores, acho que talvez não classifique em primeiro, mas tem plenas condições porque tem 2 jogos em casa ainda, né? E um contra o Cobressal, que é o adversário mais fraco do grupo. O Tite, por necessidade, ele mudou um pouquinho o estilo de jogo do time, que não é mais aquele jogo do ano passado de passe de posse de bola, muitas chances de gol e quase não sofrer na zaga. Mas é mais aquele jeito de jogar que ele jogava no título brasileiro que ele conquistou no primeiro, nessa volta agora. Que é um time de 1-0, defende bem e quando ataca, ataca com eficiência. Mas sem criar muitas chances no jogo. Sem fazer aquele jogo vistoso que fazia o ano passado. Bom, a gente já falou muito sobre Corinthians, né? Agora a gente vai entrar num breve intervalo e já a gente tá de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. I had a dream so big. Agora vamos sair um pouco do eixo Rio-São Paulo e vamos falar um pouco sobre o Galo, né? O Galo que empatou ontem contra o Colo-Colo lá no Chile por 0-0. O Galo vem fazendo uma campanha maravilhosa na Libertadores, tá fazendo o dever de casa, tá ganhando em casa e tá empatando fora. O Galo tem me surpreendido positivamente, principalmente agora com a chegada do Robinho. Eu acho que o futebol do Galo melhorou muito, passou de patamar e, na minha opinião, o Galo é o melhor elenco atualmente do Brasil. O Galo é o time que sofreu, perdeu menos jogadores importantes e mudou de técnico, mas está realmente muito bem. É o melhor elenco do Brasil mesmo, como você disse. E é o time que vem fazendo a melhor campanha na Libertadores, dos brasileiros. Chega como favorito, é o melhor brasileiro na competição, ao lado do Corinthians, mas é o time que está junto há mais tempo também. É um time com um elenco bem entrosado e que fez uma boa contratação, que foi a do Robinho, só para compor. Na verdade, o Galo é o melhor brasileiro sozinho, né? Não, nem ao lado do Corinthians, porque ele tem 7 pontos, o Corinthians tem 6, né? Se não me engano. Isso. E o Galo ontem conseguiu um bom empate, um jogo difícil contra o Colo-Colo lá, sempre difícil de jogar. E o Galo teve suas chances ainda e conseguiu segurar depois que sofreu pressão, mas teve chance de ganhar também, sem o Robinho, né? Que é um destaque no ataque, jogou sem o Robinho e conseguiu... Tava com febre, né? Teve uma febre antes do jogo, não foi relacionado e conseguiu um bom resultado, Galo. E você vê que além do Atlético ter o melhor elenco e time do Brasil, é o mais preparado também para Libertadores, que é onde exige a experiência dos jogadores, né? E é o time que tá mais tempo junto aí, se você for ver no papel. É o que tá mais tempo junto, tem mais experiência, realmente o que tá mais preparado para ir mais longe na Libertadores. É legal de ver o Galo bem na Libertadores, porque não era um time tradicional, time tradicional no futebol brasileiro, mas não no parâmetro internacional, principalmente na Copa Libertadores, Sul-Americana. Raramente jogava Libertadores. Raramente. E o planejamento da diretoria foi bom, que o Galo conseguiu, quando trouxe o Ronaldinho, teve o sucesso de ganhar a Copa Libertadores. E agora eles trazem o Aguirre, que é bastante ofensivo. Ele é bem... É um técnico bem ofensivo. Ofensivo e... E além disso, eu sempre venho falando aqui do Diego Aguirre. O Diego é um técnico que ele consegue fazer um time com muita raça. Ele tem uma característica bem de futebol sul-americano. E eu acho que isso falta aqui no Brasil. E ele tá conseguindo implantar isso no Galo do mesmo jeito que ele implantou no Internacional no ano passado. Ele teve essa experiência com o Inter, chegou à semifinal. E acho que foi uma aposta também do Atlético Mineiro para ir longe na Libertadores mais uma vez. E o Atlético também perdeu do elenco do ano passado de importante o Jemerson e o Giovanni Augusto só, mas conseguiu repor bem o Erazo no lugar do Jemerson e o Giovanni Augusto veio o Robin. Mas é um time que não sentiu muito as transferências, tipo, diferente do Corinthians, que perdeu muitos jogadores. Do São Paulo, que contratou bastante gente. Já era um dos melhores elencos e ainda se reforçou. E conseguiu manter... E a gente tá falando da qualidade do elenco do Galo. Não só a qualidade, além disso, esse elenco do Galo tem algumas peças, e tipo, não são poucas, que ganhou a Libertadores de 2013. Ou seja, são jogadores que já são rodados em Libertadores, já tem experiência, já sabe como lidar em uma partida de mata-mata, em um jogo fora de casa. Então isso tudo são fatores positivos pro Galo, que tem totais condições de chegar aí bem no mata-mata e longe. A própria zaga, acho que o Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, todos da campanha da Libertadores. Estão entrosados ainda, né? Então, exatamente. E ainda falando sobre Libertadores, agora falando de um time internacional, o Boca empatou com o Bolívar de novo. O Boca, ele tem feito um futebol que tá meio aquém do que ele poderia fazer. Jogou contra o Racing, empatou. Não tem feito um futebol que a gente imaginou que seria Boca, raça, forte, rápido. Tanto o Boca quanto o Tevez, né? Nenhum dos dois estão apresentando o que a gente esperava. Empatou contra o Racing, La Bombonera. Tudo bem que estava vazio, portões fechados. Mas, assim, um jogo tecnicamente, taticamente muito fraco. E ontem estava perdendo até os 50 do segundo tempo, quando conseguiu o empate. Realmente, né, não vem bem o Boca, não. O Boca tá com um técnico novo, o Schelotto estreou contra o Racing na Libertadores, e é um empate, mesmo sendo na Bomboneira, é um empate que você pode entender, com portões fechados, sem aquela pressão da torcida aí, com um técnico estreando, você pode empatar, só que o Boca Juniors está na hora de começar a fazer as apresentações que fazia o ano passado e impor respeito de Boca na Libertadores. Esse é o estilo do Boca, né? Eu acho que quando eles chegarem na se passar para as oitavas de final, vai conseguir, ao lado da torcida, impor a pressão que a gente tanto conhece. Mas ainda vão ter muitas rodadas da Libertadores. Agora vamos voltar para o Brasil e vamos falar um pouco sobre a Primeira Liga. O Fluminense, que ganhou de 2-0 do Criciúma, no Rio de Janeiro. O Levi Coupe, que entrou agora no Fluminense, mostrou um trabalho bom até para início assim, de trabalho. O Fluminense é um time que tem passado, ultimamente, depois da saída da Unimed, tem passado por muitas dificuldades. Mas o Levi, pelo que eu consegui ver no jogo, o Levi está conseguindo encaixar esse time do Fluminense, né, Matheus? Realmente, o Levi tem tudo para melhorar o time do Fluminense, que não é bom. Vindo do ano passado, as primeiras apresentações deste ano, você vê que é o pior dos cariocas, realmente foi o último a se classificar. Eu acho que a disputa entre Botafogo e Fluminense para ver quem tá pior é horrível, né? Porque o Botafogo também tá péssimo. É que o Botafogo se classificou em primeiro ainda, o Fluminense classificou em último. Foi o quarto a se classificar, né? E assim, o Levir agora no comando tem tudo para melhorar o futebol do Fluminense, que realmente é desgostoso de se ver. O Fluminense teve um começo muito ruim, testando bastante jogadores da base. Aí depois o Diego Souza chegou, deu uma melhoradinha, o Levir agora chegou e melhorou um pouquinho mais. E no domingo o Fluminense vai jogar contra o Botafogo, que é o melhor carioca dos quatro grandes. No carioca? Não, é o melhor dos cariocas, no momento. No momento. No momento. E é um teste novo pro Levir para ver como ele vem para esse ano. É um técnico bastante experiente e pode melhorar bastante o futebol do Fluminense. Para você ouvinte que chegou agora, a gente tá falando sobre a Primeira Liga. A pauta agora é o Fluminense. O Fluminense que... eu vou perguntar para você, Marcos. Você acha que a Primeira Liga é parâmetro para alguma coisa? Eu acho que a Primeira Liga, assim como os estaduais, é só um torneio de pré-temporada. O que não deveria nem existir a Primeira Liga, porque quando os times podem descansar, eles colocam o jogo de Primeira Liga. Polêmico lá. Esse Marcos aí. É um campeonato muito sem importância ainda. Pode ser que cresça um dia e venha a ser igual, semelhante à Copa do Nordeste, mas eu acho que ainda não é nada. Mas a Primeira Liga, o público na Primeira Liga foi maior do que o Carioca e o Paulista junto, a média de público da Primeira Liga. Então eu vejo alguma coisa aí que pode crescer, eu acho que pode virar um bom torneio, se entrar novas equipes também, se as equipes levarem mais a sério, a torcida abraçar a ideia. Então eu acho que a Primeira Liga pode sim ser uma... Além da iniciativa ter sido boa de separar da CBF e fazer um torneio meio independente, assim, entre aspas. Mas eu acho que é uma boa ideia. Você vê também que é um campeonato muito mais equilibrado, né? Você falou a questão do público, você pega a primeira rodada, Atlético Mineiro e Flamengo, no Mineirão. É óbvio que vai dar uma casa cheia, né? Então, acho que assim, fica meio chato você comparar com os estaduais. Até porque o Flamengo jogando o Maracanã fechado, Flamengo e Fluminense jogando em estádios do interior, Volta Redonda. Aí acho que até fica meio covardia comparar os públicos com o estadual. Na minha opinião, a Primeira Liga é só um passo para a mudança no futebol brasileiro. Eu acho legal esse rompimento com a CBF, assim como a bancada falou. E também, eu só não gostei de colocar em rodadas juntos com o Campeonato Gaúcho, que foi aquele Grenal lá, que usaram a mesma coisa. Mas eu acho que isso é uma falha de calendário, que eles têm que se adaptar, mas eu acho que, na minha opinião, a Primeira Liga só tem a se desenvolver. A Primeira Liga é um torneio que ainda tem muito a acrescentar no futebol brasileiro, mas só para finalizar, a minha opinião é que a Primeira Liga só vai se fortalecer, pode até ser meio barrista esse meu discurso, mas eu só acho que ela só vai se fortalecer quando os clubes paulistas entrarem na Primeira Liga. Concordo. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, falar de NBA. Você tem informação, não, Fred? Só uma informação da Primeira Liga, que pode rolar um Fla-Flu na final. Ah, sim. Muito obrigado, Fred. Agora vamos mudar um pouco de assunto. O Giovanni tem informações sobre a NBA. Ontem foi o último jogo entre Kobe Bryant e LeBron James. Que você viu que o James fez 24 pontos, o Kobe jogou bem também. Teve aquele duelo lá. Kobe deu show. Você viu, o James deu aquela enterrada, aí no contra-ataque o Kobe fez uma bola de 3 em cima do James ainda. Então foi um jogo sensacional. o Cleveland ganhou de 120 a 108 dos Los Angeles Lakers. É, mas você percebe ainda que o Lakers ficou atrás o tempo inteiro do placar. E dá saudades, né, de ver o Kobe Bryant auge. Dá saudade de ver o Kobe Bryant no auge e o Lakers no auge, né? Porque o Lakers já vem de duas temporadas pífias, essa só mais uma delas. Tem feito, nas últimas rodadas, nos últimos 3 ou 4 jogos, fez boas partidas, conseguiu inclusive ganhar do Golden State, que é o líder disparado da NBA. E eles comemoraram bastante. Fizeram uma boa partida, mas ontem o coletivo dos Cavs falou mais alto do que os Lakers, porque o confronto LeBron e Kobe foi equilibrado. Eu acho que o Kobe acabou com 25 pontos, se não me engano, ou o LeBron e o Kobe com um pouquinho mais. Os dois terminaram com 24. Então, foi equilibrado o confronto dos dois, foi show pro público que assistiu, foi o último encontro entre os dois, né, que o Kobe vai encerrar a carreira no final da temporada, e foi um jogo bom ontem, muito bom. O Bryant fez 26 e o LeBron James 24. Foi um duelo bonito. E os outros jogos de ontem, a gente só teve 4 jogos. O Atlanta Hawks perdeu para o Toronto Raptors 104-96. San Antonio Spurs chegou à sua 55ª vitória, 109-101, em cima do Chicago Bulls. O Denver Nuggets fez 116-98 em cima do Phoenix Suns. E a partida, claro, entre Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers, 120-108. E o meu destaque hoje vai pro jogo do Golden State contra o Trail Blazers, né? Que teve, no último jogo, o Lillard fez 50 pontos e destruiu os Warriors. O Trail Blazers que tá nessa crescente agora. E vinha de uma campanha ruim na NBA até o mês passado. Não tava na zona de classificação pros playoffs. E daí, de repente, emendou uma sequência que em 13 jogos perdeu só 2 partidas. E já entrou na fase de classificação pros playoffs. Então, eu acho que vai ser um grande jogo. O Lillard tá jogando muito, o Curry dispensa comentários. Então eu acho vai que ser um jogão. A expectativa é de um grande jogo hoje. E eu queria dar destaque também pro Boston Celtics, depois de tanto tempo tá fazendo uma temporada decente, né? Tá conseguindo ganhar bons jogos, ganhou recentemente do... Caramba. Enfim, tá conseguindo vencer os jogos, principalmente na sua casa, e mostrando que é o maior campeão da NBA. O TD Garden, o estádio do Boston, sempre foi um fator forte, e agora o Boston tá com o Isaiah Thomas, o baixinho armador, que joga muita bola, que tá levando bem o time, conduzindo bem as vitórias, e eu acho que o Boston volta pros playoffs esse ano, depois de alguns anos fora, e isso é uma notícia muito boa pro basquete, porque o Boston é um time extremamente tradicional e ficar fora dos playoffs, Boston e Lakers, esses times não são muito legais quando eles ficam fora dos playoffs. Só pra correção aqui, o Celtics ganhou o último jogo do Grizzlies por 116-96 e tá com 39 vitórias e 26 derrotas. Você não vê que é aquela campanha dos anos 2000, anos 90, que os olhos foram tão gloriosos, mas tá dando sinais de melhoras. Não igual os Lakers, mas... É complicado quando você cria um trio que faz história na equipe, que nem era o Kevin Garnett, o Ray Allen e o Paul Pierce. E quando eles saem, é óbvio que o time sente, demora um tempo até se reestruturar, mas o Boston finalmente está conseguindo fazer isso e conseguindo se recuperar no cenário da NBA. E só uma pergunta pro Giovanni, o jogo hoje do Golden State é na Oracle Arena ou é fora de casa? É na Oracle Arena, porque o Golden State fez uma sequência de 8 jogos fora de casa e agora tá voltando a jogar sobre seu torcedor. Bom, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Boa noite, Luciano. Boa noite a toda a bancada e a todos os ouvintes. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Um bom final de semana. Queria agradecer ao Doni, o nosso sonoplasta aqui. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental.